Victor Kill Quebec 907 autorizada. Reporta através da RMA, Victor Kill Quebec. Quebec. são os quatro erros direitos a passar por essa manifestação. Thank you. Victor Alpha Delta Lima, Centro-Sul, Centro-Sul, Centro-Sul. Liga direita via Índia no ponto serviço, eu tô indo pra um serviço ali que vai ser realizado do ALS. Contudo, a Inferno vai começar o serviço só amanhã, então a gente está totalmente operacional. Só me confirma uma coisa no 645, é a mesma tripulação que estou usando agora? Foi. Deixa eu partilhar aí, viu, que tinha uma aeronave da Avianca, o Fokker 100, fazendo o teste de motor. E não foi autorizado aqui pra gente não tem, né, nem relação aí de distanciamento do gauge pra lá, pra poder saber se isso aí era previsto ou não previsto. Eu só queria saber se houve algum impacto pra essa aeronave. Isso é pedir para coordenar com a equipe da Infraero no solo, que eu fiquei aqui, não tem como fazer essa parte da Infra atrás de minha área prevista ou uma viatura. Mas aí, obrigado pela informação, tá? A gente vai falar de como você sabe disso. Cruzeiro 37, começou a ser agora, com a pessoa de número da OL, da Lote, vai sair. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na perfil da saída PUCA, 4206. Chegando 201, chama o centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 1251, alterne 133, 251, linha 201, chegava na... Olha, 2715, essa via chegada para 2 mil pés, o Kennedy no 013 autorizado, final ILS, X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. E a chegada da Sandil, reportando a estabilidade da chama a Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, por favor. 231, iniciei redução para 1909 Tibusque. O tráfego do que o Crossfed 172 passando o Duna. Reduzindo para 1905 do tráfego. Autorizado no 0, 25, 0 graus, 8 nós. 27, né? Autorizado pouso. 7, no centro de valor de 7, alfa, 3, 4, 3, na verdade, o centro de valor. A prevista que tem aqui é 3, né? Alfa, 1. Até 180 milhas, onde propõe a modificação de segue visual no 45. O transponder 5032 e o controle em 1.9.80, o trago de total. Thank you. 2. Já presente, autorizado. Anel, eu colapso solo zero, ventura 50 graus, 10 nós. Autorizado pela linha, colo azul 27, sobre 2. Fiz 897, a fosa azul ali mantém. Fosa azul ali mantém, outra 3, 8, 9, 7. 8862 autorizado, aguarda para continuar contato. Controle Salvador, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. 3 minutos da rotatória, visual com aeródromo. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Chama a torre em 198, boa noite, Papá Juliette, Papá. Boa noite. Salvador, boa noite, na 3297. 3297, contato radar, suba para nível 320, saída da EL. 320, Romeu, pode voar da EL? O cruzador 2010, afirmativo, até 3297. Informando que ele está inoperante. Um minutinho, Bravo, tá? Se ajudar, a gente passou só agora. 103, vamos conseguir. Diga de passar, a gente chegou agora aqui na informação e não consta não. Consta que está operacional. Não sei o que aconteceu. Então foi a próxima gravação aí que mudaram, porque na gravação anterior, na informação que erra, estava informando Rádio Farol inoperante. Mas tudo bem, tranquilo. Foi só a informação dele. Gente, obrigado. Valeu. Autorizado no 7, vento 140 graus, 10 graus. Gente, livre pouso na 17, o Papá Juliette Papá. O senhor está confirmando, Papá Juliette Papá, a gente ouviu agora aqui, está o Rádio Farol, que é o NGB da Pistola Zero, que está fora. Ah, ciente, gratidão pela informação, Papá Juliette Papá. X1, 4, 5, muito boa, linha aérea decolar, 0, 1, 4, 0, com 10. Breve do tango, até o ponto de espera e após a passagem da aeronave na final da 17, autorizando a linha e mantendo no 0. 17. 42, chama o centro Recife. Em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Boa noite. Para 10, para 10, clear airlines X-ray, final runway 10, post station on the localize. Índia, no porte espera 1895, o ajuste agora é 1014. Continua sobre o 71 indicado. Continua is passing runway vector, Guará 10. Bravo, Vitor Tango. O controle saída Momo, suba para nível 200, ainda negativo o contato radar. Tiente, Bravo, Vitor Tango. Nossa, tamo após tráfego final da 0ML, meu Deus. Como mesmo, e assim que decolar ele dá uma proa melhor pra vocês. Confia? Barreiras autorizadas 160, retorno 160 com a esquerda, desceu da Momo, transição, VATAP, Whisky 42 até Lapa. E após fora de transporte. Aciona 5526 no transporte e o controle em 199 está 80, passageiro 2233. Leão, autorizado 360, Leandro, November 857. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da DAEL, Lida e Rumi. 5045 é o transponder e o controle em 119, decimal 80, tá? 3197. Eu vou fazer uma gravação de 4 horas do tempo.